rolo 966, chama Torre. Rolo 18, decimal 95. 1295, boa noite. Boa. Estado, cheque tem de fundo, vento no Gonzalo Brasil na 19, ajuste de altinho no 07, pista 10, foi localizado. Boa noite. Boa noite, senhor. Passou externo, vai checado. 1966, livre pouso na pista 10. Boa noite, está 3283, pista 0, autorizado aliás e manter. Ali mantém, pode usar o ataque 3283. Menos 020, faça direito via Fox Traction, 721, decimal 9. 319, faça direito. Gol 1645, chamador centro, Recife, 125, décima 1, no caso negativo 128, décima 35. 2835251, obrigado, até mais. Até. 3283, decolador 22, controle 120, décima 8, 0, boa tarde. Obrigado, até uma próxima. 59, boa noite, autorizado, aliás, de 450, vento 120 graus, 10 máximo. 350, decolada aos 28, controle 120, décima 8, 0, 0, 0. 3086, 289, Jaguar. Chamador Centro Recife, 128, décima 8, caso negativo 12, décima 0. 28, décima 0, obrigado, boa semana. Pistão 0, 3 0, aliás, 4 0, 0, 2 0, graus, menos 9, ajuste 0, 1, 7. Alexia Colo no 03297. Marciano, aciona a identificação do circuito de chegada por Mediúna para 2010, Kennedy 1017. Chamei na 259, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Chama Recife 125, alterne 1, alterne 3897, tocando aos 36, controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Muito boa noite, Dan 3897, Nação 310, Nação 1. Boa noite, Dan 3897, contato radar, supervia, saída Dan 1 para o nível 320. Sobe via Dan 1 ao 320, Dan 3897. Barcelona 201, achando o centro, Recife 125, decimal 1, Altair 128, decimal 35. 251, 2235, muito obrigado, achando 601. Salvador, boa noite, o Azul 2781, aproximando o ponto espera, 1-0. Azul 2781, boa noite, autorizado, milhar, helicóptero 0, vento 120 graus, 089, altíssimo 017. Ali decola Azul 2781. Centro Recife, em 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2835 com a recife da 3890. 290 autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Afirmativo, TAN 3290. Via Matiru, TAN 3290, único tráfego em aproximação. Salvador, azul, 1781. Azul, 1781, contato radar, suba para o nível 160, saída arbo 1, cancelada as restrições da carga. Cancelada as restrições, arbo 1, azul, 1781. 9-0, chama a torre Salvador, 1-8, isso, 9-5. Número 72, contato radar, 1 minuto para a posição coral. Lembro de SAP, para interceptar a chegada boa, média de rua. Quem negar 1-0 no 7, reporte no ponto e ganho do Silvio. Azul 972, vento para 9050. Tente Azul, 9312, acione identificação, prossiga a chegada Comed 1 para 238, Canadá, 1017. Turno, chama o centro Recife em 128, decimal 8, ao pé em 126, decimal 0. 228, 260, 0, ajuda 78. Azul 90, 72. 1972, chama a torre Salvador 1-8, decimal 95. Azul 9293, 81, autorizado final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador, que me dá agora 1-0-9. 9072, título 0, pouso autorizado, vento no 30 graus, 089. Autorizado, pouso 90, azul 9072. Pouso 705, decolado 08, controle 1, 20, decimal 8, 30, verdade. 2 anos, 8, carvão, 9, 4. 1208. 1208, boa noite. Boa. Controle Golno 705, boa noite. Boa noite, Golno 705, contato radar, suba via saída São Bruno para o nível 360. Via São Bruno 360, Golno 9, entra 120 graus, 089, 1018, 91, decolagem rápida, obrigado. 2 anos, decolagem para 0, 0, vou 10, 99.

250-125-12235. Afirmo. Boa noite, muito obrigado. Estabilizado 1895, azul 92, 92, uma boa noite. Salvador, o azul 92, 1-2, está estabilizado, que seu dono já. Azul 92, 1-2, tráfico avistado, cheque 3, pouso autorizado, vento 120, azul 8-4. Sentido, pouso 1-0, azul 92, 1-2.